vai efetuar o Zulu, NDB. Gol 2175, Recife 1251, alterna 1288. 251-288, desculpa o equívoco na saída. Boa noite, bom trabalho. Gente, sem problemas, boa noite, bom voo. Rio 5975, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0, 1-4. Rio 5972, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0, 1-4. Ok, 4.000, 1-0, 1-4, Rio 5972. Chamilo 21, décimo 9, para continuar no táxi, Lima Teltango. Mantemos a Cristina ideal de base? Afirmativo, Cris. Autorizado, gira a base, toca RMT, Cristina 0, aumentou uma centena com 10 nós. Autorizado, base, toca RMT no 7, ó, Cris. Os pontões, táxi 8 Índia, ponto espera, Cristina 0, torre 1 no noite, só 9-5, ajuste no 0, no 4. Santos 3305, boa noite. Autorizado como 1-0, vento 1-0 graus, 1-9. Beleza, pouso 1-0, dá 3305. Santos 3305, informo o Papa 28 Alfa, tem mais um minuto, toca o captura auxiliar, não interfere com o seu curso. 3305. Gol 1888, identifica a chegada a Bonfi, desce e mantém o nível 0620. Completa com aguarde de transferência. Aguarda, vem. 4-8, curve à direita para o farol de Itapuã. A dois trápagos na final da 1-0. Após a passagem do segundo, será autorizado o circuito pela direita. Gente, o November Atlético, se possível, eu gostaria de fazer até Bonfim Interlagos novamente. A seu critério. Siga no axé e aguarde transferência de comunicação. Grata. Rio 5972, torre 1895. 1815, é isso? 1-1-8-9-5-95. Ah, 1-7-2-95, obrigado. Alfa Otávio, mantenha a ponta de espera, aeronave na final. Salvador, boa noite, é 85972. Tem a pista à vista, está passando duas, né? 66. Continua a aproximação agora, Pitar e Branco. Tem colado 72. Celer 6224, assina identificação, autorizada a chegada à Mari, vê se mantém ao nível 050. Voo 1888, desça para 4.000 pés, ajuste 104. 4.014, voo 1888. Voo 1246, rua ajuste Salvador 104, reporta, assinal Renato. Tem reporta, assinal Renato, confie 14245. Salvador, Papa Romeu, 903, corredor Axé, 1.000 pés. November, Oscar, Whisky, 1.000 pés, corredor Axé, reporta Farol da Barra. Reporta Farol da Barra, Oscar Whisky. O November, Oscar Whisky, prossegue para Farol da Barra, após retorno a Salvador? Afirmativo, Farol da Barra, bom fim e retorno pelo Interlado do November Oscar Whisky. São 3305, Libra. São 3305, Taxi Alfa, Porto Santos, Sérgio Leite. Taxi Alfa, Sérgio Leite, São 1-0 livre, pouso autorizado, vem com a centena com 9. E depois 1-0 Rio, 5972. Tango Lima até o Tango, tem condição de decolar imediato assim que é autorizado? Tango Lima até o Tango. Juliette também, 605. Após a Avianca, ingressa Juliette, portão 05. Após a Avianca, Juliette, portão 05, também, 605. 605. Rio 5972, sola 54, agilize liberação à próxima direita, E Gêmeo 21, décima 9. Gol 246, passando 372. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Um jato vai iniciar a rolagem instante. É, agora é pista livre. Hotel Sam, autorizado a decolar. Estão no zero, vem com a centena com 10 nós. C5972, tá aqui em Alfa, Kilo, parte 3, posição 612. Informador, boa noite, na M3 na 3, boa, mantenha a ponta de espera, tem um tráfego nacional. Gol 1-246, aqui estamos 0 livre, pouso autorizado. Autorizado pouso, 246. Tanto 3178, boa, continue a aproximação, número 2 para pouso. Informarei que está livre, equipamento uma centena com 8 nós. Oceaner 6224, reduza para 2309. 309, 6224. Lima, hotel Tango, decolou 56, chame no 20.8. Bom voo. 1208, grave, bom trabalho. Salvador, Papatango, Lima, hotel Tango. Papatango, Lima, hotel Tango, contato radar, suba para o 360, saída da El. Após 2000, vou direto Leda. Vai subir para o 360 da El, após confirmando 3000, direto Leda? Após 2000 pés, vou Leda. Cruzando para 2200 pés, vou direto Leda, presente. Autorizado direto Leda, Lima, hotel Tango, graças. O Lima Hotel Tango, apenas para informação, modo Charlie intermitente. Por vezes aparece 200, 300 pés e agora 2700. O Lima Hotel Tango efetuou a troca do equipamento, se possível pode checar agora? No momento, 3000 pés. Ciente, Lima Hotel Tango. Passando 3178. Liga 3178. Sinal estabilizado, passando 372. Luna 246, solo 57. Libera direito, chama no 219. 219, está ligado. Ligado. 3178, vento uma centena com 8 nós, pistão no zero livre, pouso autorizado. Pouso livre, 3178. Após Selo, vou a Capitão 366. Descendo para 2500 pés, o ajuste no 014. O 014, 2500, eu vou no 888, reportará no Teatro 366. Confere. Apenas atento a um tráfego, um Papa 28 Alfa, mantendo o corredor bom fim. Mantendo no meu pé, sem interferir com a aproximação do CO. Sempre no 888. Só vendo o quiz e confirmando, mantendo no meu pé? Afirmativo, no meu pé, não era feio. Mantenha o no meu pé, ajuste no 014, reporta Paripe ingressando no corredor Interlagos. 1014, reporta Paripe, não era feio. November Alpha Whiskey, atento ao tráfego na aproximação, agora na sua posição de 10 horas, 627 milhas, cruzando 3 mil pés, indecisa para 2.500. Sim, November Alpha Whiskey, caminho alto. É 63, 13, autorizado a linha Arma Seca, Cristina Zé. Valeu, Antena Zero, 63, 13. 224, após IPAP, servidor 366. DAP, servidor 366, pode continuar descendo? Após IPAP, 2.510, 2.014. Após IPAP, 2.510, 2.014, 6224. Poxa, né, 6224, completa a redução para 1809. 1809, 6224. 2178, solo 00, chame 1201 no sinal. Confirmando 1211? 9. 1121 no sinal 9. Táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07. 6224, apenas para informação, segue o número 2, aeronave do Precede, aeronave da Gol, agora 8 milhas da sua frente, reduzindo. 6224, gente. Passando Serra Vitor 366, voo no 882. Torre 1895, bom pouso. Obrigado, 1895. 882, passou Serra Vitor 366. Pelo 888, reporte passando 372. Passando, passando Serra Vitor 372, voo no 882. Torre Recife 251, alterno 288. Chama Recife 1251-1282, vou passar no Lima Hotel. Chame a 303, decolou 02, chame no 20, decimal 8, boa viagem. 208, 303, obrigado, boa noite. Gol 1, 888, vento no 20 graus, 8 nós, pouso autorizado, pistão 0. Autorizado, gol 888. Motor de Salvador, boa noite, eu chamei a 303, decolou na sua escuta. 6303, contato radar, fila para 360, saída da EL. 360 da EL, 6303, foi. Cidade Ivan, na rua de Mótiva. Mótiva era do centro, o 6313 autorizado Lida. Lida, 6313. Azul 4980, pronto, cópia. Autorizado Recife, piso 17, nível 350, saída Puca, transição Caju, primeira curva esquerda após decolagem. Pista no 0, 5143, transponder e controle 120 decimal 8. O navegador já se encontra visual com o campo já. Gente, mantendo a proa da rotatória, torre 1895. Proa da rotatória, 1895, obrigada. 80. Torre 1895. 2-5-2-2-4. Boa noite, Oxanar 6224, final da 1-0. Boa noite, Oxanar 6224, número 2 para pouso, antes de ir na final, agora de pista livre. Boa noite, Oxanar 6224. Torre Papa Romeu, 9-0-3, visual com campo, prova rotatória. November Osco Whisky, Intercepte a sinal 17 na altura da rotatória, após que chame na sinal normal. Gente, 903, informa que é pouso sinal. Que dá presente autorizado por área curta, afinal, a grande autorização de pouso. Então, uma centena com 10 nós. Autorizado, final da 17, aguardando autorização para pouso, 903. Luna 888, sala 06, chamando 219, sinal 9, liberado. 219, boa noite, 88, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 1 no Lima. Pena com os nós. Pouso autorizado na 190-6284. Brasco, isso que pouso autorizado, pistão no 7, ventão no 20 graus com 10 nós. Após o pouso, está autorizado, vai ter que ter bata. Gente, não, vai dar feliz, obrigado. Salvador, boa noite, o Azul 4959, Tente da Yankee para Ilhéus 160, 140. 140, Guarde Copa, Azul 4959. Aguardando. Salvador, Assinar 6229, Litrofone. Boa noite, Assinar 6229. 224, táxi de Alfa, reporte dentro da Juliette. Correto, 224, Alfa vai reportar dentro da Juliette. Solo Salvador, muito boa noite, o Azul 2774, sente da Yankee. Número 2, por segura guarda cópia. Guarda cópia 2774, saída prevista Coral? Sim, Coral. Mentira, guarda cópia 2774. O táxi até o pátio da Bata, estaciona a frequência livre, reporte liberando a pista. 63013, chame Recife 125. Ano 6313, Salvador? Na escuta, 6313. Chame Recife 125, ano. Avianca partir à sua esquerda no portão 03, em coordenação após o tráfego, está livre, chame táxi. E o 4959, pronto, copy, Léos. Afirma 4959. 4959, Léos, aprovado 140, via Golf 677, decolando a 10, curva direita na saída Coral. Aciona 0263, controle 120, decimal 8. 4959 está autorizado, Léo, zona 40, decola Coral Golf 677, 0263, transforma e o controle 208. Transil 4959, chame pronto, pushback seu nome. Chamará, vai falar descurado. Transil 2774, ponto cópia, para Porto Seguro. Ponto cópia, Porto Seguro, 180, azul 2774. Tendo 160, aprovado, copiar. Afirmativo, 2774. Do 2774, Porto Seguro, Serra Brava para Serra, aprovado 160, via Golf 677, decola da 10, curva direita na saída Coral. Aciona 0264, controle 120, decimal 8. Autorizado Salvador, Porto Seguro, 160, via Golf 677, decola da pista 10, curva direita, saída Coral. Aciona 0264 no transponder, controle 1208, o azul 2774. Correto, 2774, parte 3, chame pronto. Chamada pronto para o pedido de acionamento, azul 2774. Pronto, 0973. 0973, we check with the flight plan, standby, it's a clearance, please. Preparada é o Leda Morte, Vago Radicop. 980 da Azul, tá iniciando a nona. On 973, confirm your estimated off block time. 0020, sir. Stand by. Roger. Solo, Azul 49, certo, iniciando 1. Pergunta livre, chame táxi. Ajuste agora no 014, desça para 8008, Serra Vista 367. Serra Vista 367. 1023, para 8000 pés. Ajuste 1014. Para 8014. Táxi à direita via India e Alfa até o ponto de espera pista no zero. Torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 4, bom voo e boa noite. 4980, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 120, graus 109, ajuste de altitude 10, 14, 2014. By the clearance, I requested to AIS room to send again your flight plan to receive center. Okay, stand by, please. Solo azul 4959 na parte 34 Romeo para o Bush. Livre acionamento, chame táxi azul 4959. Autorizado, puxa, chamar a táxi para 4959. São Salvador, Santa Luz 305, formação Yankee, Recife 3305. 3305, aguarde cópia, prepare a Fuca Jamo Aracaju. Fuca Jamo Aracaju, Tenente, Santa Luz 305. Cópia Azul 5001, não possui seu transponder, estamos em contato com o Centro Recife. No 4980, decola dos 22, controle Salvador, frequência 120, decimal 8, boa tarde. Controle 1208, boa noite. Aguarde, copo. 23, desça para 4000 sem restrições, está autorizada aqui na área. 4000 sem restrições, autorizada aí na área. Controle Salvador, Azul 4980. Azul 4980, controle. Contato radar, suba sem restrição. Vida sem restrições, Azul 4980. Livre, puxa, 5001, já tem autorização, tá pronto, cópia? 5001, Guarulhos aprovado, nível 320, via Pezulu no 0, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Colodão no 0, curva direita, saída Tael, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona o transponder 5154, controle Salvador, 120, decimal 8. Tiago 001, chame pronto para o táxi, está livre o pushback. Paulo Azul 4959 para o táxi, 67 a bordo, 2 horas e 30, autonomia, alterno Salvador. Pátio 3, pátio principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera, ficha no 0, torre no 8, decimal 95. Ajuste no 0, no 4, bom voo, boa noite, Azul 4959. Pátio 3, principal, Índia, com a do lado, 895, obrigado, um bom trabalho, Azul 4959. Boa noite, informação Yankee para Guarulhos, aguarde cópia, número 3, prepara a Dael Leda Motiva. Será coordenado, aguarde Rio 5974. Para Recife, aprovado, nível 330, via Penzulu 17. Coladão no zero, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Aciona 5151, controle Salvador, 120, decimal 8. Tá, 3305, controle Salvador, 3305, controle Salvador, 3305, controle Salvador, 3305, controle Salvador, 3305, controle Salvador, 3305, controle Salvador, 3305, controle Salvador, já está pronto para o pushback também. Imediato, está 3305. Está 3305. Por imediato, chame o táxi, está 3305. Exato, está 3305. Boa noite, voo no 970. Escuta, entra aí. Pouco no 970, controle de Salvador. Ajuste agora 1094, desça para 5.000 pés e voe para o Serra Vitor 368 para aproximação, Renato. Afirmativo, 5.368 agora. Muito obrigado, 970. 970. 1057, controle em 20, decimal 8. Azul 4980, chame Recife 1685. Recife 2085, Azul 4980. 72. Correio 5972, no pátio 3, chame pronto, puxa o back, será mesmo. Copiado às 1501 no pátio principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera pista no 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 4, bom voo, boa noite, às 5001. Segue táxi via pátio principal, Índia Alfa, estado no 04, Paulo Azul, 2774, ponto para o direcionamento. Direcionamento, Azul 2774, chame táxi. Autorizado, direcionamento, 2774, tomar o contato. De autorização, Rio 5972, é o número 2 no pátio 3. 29, controle em 1, 20, décimo 8, bagagem. 208, boa, Azul 4959. Controle Salvador, boa noite, Azul 4959. Azul 4959 é o controle, contar para o radar após 2000, voa direto coral, suba sem restrições. 2000 direto coral, 4959, sem restrições. no 723 na final, checa o trem, torre 11895. Tigão 723, eu acho uma torre 895. Ground 0-9-9-7-3. Estabilizado, é. E 9973, contact with the your company, your dispatcher to contact the IS room, ok? To solve this problem. Boa noite, 68, ajuste 1094, desça para 6000 e voe para Serra Vitor 368 para aproximação, Renato. 14, cumprimento do Serra Solo Azul 2774, 60 a bordo, 0255, alterna Salvador para o táxi. A nave chamou o táxi? O Azul 2774. Tem unidade? 2774, 60 a bordo, 0255, alterna Salvador. Azul 5001, boa noite, mantenha a posição. Traço na final é um 737 da Gol, observe a passagem, a porte, autorizado alinhar e manter. Prossegue táxi, dia parte 3, seguindo o Boeing 727 da Rio, com o número 4 no ponto de espera, torre 10895, altímetro no 0 no 4, bom voo, boa noite. Segue o Boeing 737 da Rio até o ponto 0 da 90, lá 1895, 2774, boa noite. 4000 autorizado aí. 4000 autorizado aí, na jogou 970. Número 3 no ponto de espera, pátio Índia, 10895, altímetro no 0 no 4, bom voo, boa noite. Solicitado junto ao controle, mesmo solicitou se tivesse condições de fazer a da Eula e da Maldiva. É só um minuto para a cópia, já tem autorização. Como o passe 3 no momento está congestionado, aguarde só um minuto. O 723 no solo 35, direita via Foxtrot, chame solo Salvador, frequência 121 décimo 9. Direita Fox 219, 723 é bom. Jogo Maricop. Prepare a saída Conde. Conde e aguardando a frequência. ao voo 1134, Yankee da Yankee, para Maceió, porção 08. Seria o Bono 134, boa noite, aguarde copo, Pariapuca, Jean Maracaju. Jean Maracaju, nosso escuta Bono 134. Salve Salvador, boa noite, 1723, alô, Lizão. Boa noite, 1723, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 1723. Tá pronto o táxi? Afirmo, pronto para o táxi, turno 61 a bordo, alterna Fortaleza, autonomia 0319. Segunda direita, via Pátio Índia, ponto esperando 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 4, bom voo, boa noite, então 3305. Segunda direita, Pátio Índia, torre 120, corrigiu 18, decimal 95 e o Gajus 0 no 4, então 3305. Teclado 37, controle 20, décimo 8, boa viagem. Controle 208, boa noite, bom trabalho. 8, desça para 4 mil, está autorizado a renave. 4 mil, autorizado a renave, boa noite, 68. Controle Salvador, boa noite, azul 5001, pergunta da El. Azul 5001 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Azul 5001. O TAN 3305 está pronto para decolagem? Afirma, pronto. Autorizado. Aliás, decolar vento 120 graus com 89, ajuste no 04, TAN 3305. Autorizado, aliás, decolar 10, TAN 3305. Ajuste no 04. Final 72, boa noite, atingir, manter o ponto de espera. O 1970 em aproximação, cheque o trem, chame torre, 1895. 1895, obrigado, boa noite. Aproximando da Fox Testa Pátio, 176. 0, boa noite, tráfego avistado, pode ser aviso 372 com cheque trem. Fecha, reporta bem. Obrigado, 776, boa noite. 5974, pronto, copo. E o 5974, pronto, copo. 5974 para Guarulhos, aprovado nível 340, via Pesulu 10, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Cola da 10, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5166, controle 120, decimal 8. Pronto, cópia. 6305. 3305 é o controle, está em contato ao radar, prossiga como autorizado. Tem, só seguir, então 3305. Curva esquerda, saída Conde, Cristiano Transponder 0274, controle 120, decimal 8. Tacajuni, 190, escola da 0 para a esquerda. Saída Conde, Transponder 0274, controle 120, decimal 8, Oceania 6224. Eu vi a Golf 677, Oceania 6224, portão 3, chame pronto. O 5972, tráfego na final 737 da Gol, após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ground 9973, Cleto Confim, Serra Bravo, Charlie Fox, part level 360, via Upper Zulu 10, until Kubase, Papa Uniform Bravo, Alpha Victor, 10, Upper Zulu 16, until Posmo, Papa Oscar Serra Mike Uniform, after according your veteran routes. Departure from 1010, after departure, right turn, dial departure, then Leda, and then Motiva. Mike, Oscar, Tango, Victor, Alpha. Score code 5152, and control departure frequency 120.80. Roger, clear to confine, 5060, Vipers 10 until Kubase, then Vipers 16 until Kuzmo, then 5100. Recall to 910, right turn after, dial, Leda, Motiva. 5152 and part control 120 decimal 8, Sidral 9973, we're ready to push and start. Number 2 on this sector, send by 2 minutes, Sidral 9973, we're back correct. Alright. Parte principal, Índia Alfa, quando espera a torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 4, bom voo. Boa noite, Azul 2774, mantenha a presente posição. Gol no 970, no solo aos 44, direita via Foxtrot, 121 decimal, 9. 219, ordem pra fora. Boa. 50. O controle foi bloqueado, podia confirmar a frequência da torre por 1868? 868, chame a torre, 1-1-1-895. 1895. Oceano 6212, Ruivo Serra Vitor 366, desça para 5000 com 1014. Caso deseja, redução até 250 nós. Vador, boa noite, esse é o passageiro 2224, com a informação Yankee, transfere na sua escuta, mantendo 17.